Acredito que nós vamos ter um centro escolar em Oliveira do Hospital, do mais moderno, que dará uma reorganização escolar também a todo o concelho. Que também é preciso perceber, fundamental, que vai ser um investimento de 5 milhões de euros, um investimento bastante grande, já adquirimos os terrenos, ficará tudo ali no complexo escolar, haverá um conjunto de alterações também nas vias, junto à escola secundária, por isso é um projeto que é um sonho meu, do meu executivo todo, sobretudo também da senhora vereadora, que talvez foi a pessoa que mais lutou para me incutir essa visão, e também para remodelarmos aquela escola do primeiro ciclo para instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Isto é, haverá aqui um ganho em duas frentes. Eu ainda não sei se vou ter financiamento de 85% para este novo centro escolar dos 5 milhões de euros, mas vamos ter com certeza uma verba significativa, pode ser 70%, e aí terá que haver um esforço. Agora também não tenho dúvidas nenhumas. Nós vemos... dessa obra, quando é que perspectiva o seu... Eu penso levá-la à reunião de Câmara, à abertura da adjudicação, na primeira reunião pública de outubro. E por isso estaremos muito próximos de lançar o centro escolar, porque adquirimos os terrenos e devemos nos focar neste centro escolar, que terá as melhores condições. Com este centro escolar vamos criar uma ideia nova e vamos ter... Isso é uma realidade. Pode não ser inaugurado até já no meu tempo, derivado a ir ao Tribunal de Contas, alguns problemas ainda poderá. Mas o centro escolar de Oliveira do Hospital vai ser uma realidade. Mas a ideia é também manter escolas como esta. Aquilo, eu não posso andar 20 anos a defender uma coisa e hoje chegar aqui a dizer outra. O centro escolar poderá dar uma remodelação em relação às escolas da cidade e àquelas que são periféricas na zona de Oliveira do Hospital. Não terão que ter influência. Porque um dos erros que se fez, um dos erros dramáticos que se fez e que também implica na desertificação, foi quando colocaram uma lei com escolas com menos de 16 alunos.